Olá para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Rude Books. É uma biblioteca muito animada essa, não é não? Aqui quem vos fala é Rude Santos, organizador de bibliotecas particulares. A você que me empresta seus ouvidos, meu muito obrigado. Se gostar, traga os amigos. E se não gostar, compartilha com todos aqueles amigos legais que te mandam fotinhos de bom dia no WhatsApp. Quem sabe eles entendam o que você quer dizer. Ah? Bom, eu faço um trabalho de leitura de 10 minutos por dia para quem quiser ouvir audiolivros. Atualmente estamos lendo trechos de um livro do Osho. Se você quiser ouvir, mande um zap para 11 951 615881, que é o meu contato também para se você quiser organizar sua biblioteca. Você então receberá 10 minutos de leitura por dia e no grupo, por favor, não mande fotinhos de bom dia e nem menções de política ou outros assuntos, senão vira um trelelê lascado que ninguém mais entende. Mas você está convidado, será bem-vindo para ouvir esse livro que estamos lendo atualmente. Aqui na Biblioteca Mágica de Rude Books você vai ter um pouco de música não convencional, escolhidas a dedo por esse seu bibliotecário aqui. Vai ter reflexões sobre vários assuntos, contação de histórias infantis para crianças de até 100 anos e, enfim, de tudo um pouco. Partiremos na viagem desse trem biblioteca da estação Curiosidade. Vamos fazer nosso roteiro de viagem com uma pequena crônica. Depois tomaremos um refresco com uma música reflexiva e ao fim da viagem chegaremos até o que está atrás do que está atrás do pensamento. Como diria Clarice Lispector, que já passou por esse trem, aliás. Agora chega de papo furado e vamos ao que viemos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que achei muito pitoresca, que ocorreu comigo aqui no meu bairro. Eu dei o título a ela de O Crente, o Corredor e a Polícia. Vamos aos fatos. Sente-se numa poltrona confortável de nossa biblioteca, olhe pela janela, aprecie a paisagem e boa viagem nessa crônica. Eu costumo correr empurrando o carrinho de bebê do meu filho, com ele dentro, é claro. O bebê adora quando eu corro e balanço os pezinhos e as mãozinhas e vai num cântico sem fim, de alegria. Eu faço isso uma vez por dia, sempre que possível. É lógico, eu não vou colocar a vida do bebê em risco, nem correr numa velocidade em que possa ocorrer algum acidente com ele, não. Mas normalmente a rua é meio deserta e eu faço isso para levar ele para passear um pouquinho. E aí eu diminuo a minha barriga e ao mesmo tempo ele passeia. Ocorreu que ontem eu estava correndo com o garoto e passei por um crente. Ele gritava seu plano de salvação para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna e blá, blá, blá. Mas ele gritava muito alto, gente. Era um velho de voz estridente, gritava alto, alto, um monte de versículos da Bíblia. Eu, ao ver aquilo, corri para ficar longe dele, porque na verdade eu estava correndo mesmo, e para o chato do velho não me alcançar. À frente, em minha rua, eis que eu avisto um carro de polícia atravessado na calçada. Uma análise rápida, eu pensei, ali estão para parar carros. Tudo bem, eu estou dirigindo um carro para o qual nem licença por escrito eu tenho, mas... e também eu vou em alta velocidade, mas para um carro de bebê normal é alta velocidade. Mas eu acho que não vou me parar por excesso de velocidade. Eu continuei correndo até que, ao chegar perto do carro de polícia, eu fui barrado. O guarda municipal já foi falando: esse é seu filho? Por que está correndo? Ao que eu respondi ofegante, parando: sim, é meu filho, eu estou correndo com ele, faço isso todos os dias e nunca me barraram por isso. Aí o policial me disse: o senhor tem documentos seu e da criança? Ao que eu respondi: moço, eu saí agora há pouco de minha casa, que fica nessa mesma rua, número 579, não trouxe nenhum documento comigo, porque eu saí para dar uma volta correndo, muito menos eu trouxe documento do meu filho. Mas por que está correndo? Disse o guarda. Eu já disse, respondi, porque eu faço exercícios com meu filho, mas... mas então, por que me parou? Daí o guarda entregou o ouro. Olha, vem um homem correndo com um carrinho e um bebê dentro. Um outro vem gritando atrás. O que eu podia imaginar que fosse? Um sequestro de bebê, é claro. Eu ri e disse: mas... policial, aquele homem é um crente doido que sai gritando pela rua. Então o crente gritão passou por nós e parou de gritar. Eu falei: ah, qual é? Não posso nem fazer um Cooper com meu filho. O outro policial disse: ah, pode ir. Mas também é a primeira vez que vemos alguém fazendo exercícios com um bebê. Eu saí dali correndo e achando tudo muito engraçado. Olha como os policiais viram um fato e viajaram em preconceitos. A maioria das vezes fazemos isso com os fatos que nos ocorrem. Analisamos tudo com nossas lentes, que são fruto de tudo aquilo que anteriormente nós experienciamos, e tiramos conclusões absurdas a partir disso. O crente passou por mim logo à frente. Eu estava correndo. Logo passei à sua frente de novo. Porque ele passou por mim porque eu estava parado dando a mamadeira, dando um pouco de água para o meu filho. E depois, quando eu parei mais à frente, lá vem o crente de novo. Daí ele perguntou: escuta, no fim dessa rua tem algum bairro? Ao que eu respondi: tem sim. Ele me agradeceu e se foi. Ou seja, minha conclusão de que ele ia me abordar também estava errada. Segui correndo e encontrei o crente no bairro vizinho, fazendo a mesma arenga de voz alta, gritando, estridente. Daí eu só esperei que lá não houvesse nenhum policial para me ver correndo com o bebê na frente de um velho maluco gritando palavras da Bíblia no meio da rua. Essa é a crônica de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Agora ficamos com uma música reflexiva. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união?

Deixa eles passarem por você como bolhas, pluft, pluft. Eles emergem do chão da mente, são bolhas que emergem da nascente do pensamento. Fica ali, ó, tá vendo? No chão do fundo da sua mente, saindo como água e areia e seixos borbulhando. Mas não liga, são bolhas coloridas que simplesmente vêm e vão, pluft, desvanecem. Agora vem comigo em silêncio. Silêncio é primordial. Deixe seus pensamentos falando. Não os instigue, não os impulsione. Vem, observa somente, tão somente a respiração. Agora você está dentro de um veículo de luz, viajando, viajando no espaço. Vamos, o combustível é o ir e vir da sua respiração. O assento do seu banco é a sua permanência no aqui e no agora. Tudo à sua volta some, só há você. Só a sua consciência, no aqui e no agora. Vem comigo, vem nessa viagem pelo silêncio e pelo som do universo. Vamos caminhar junto em mais uma viagem pelos astros. Vem, aproveita agora, vamos. Vem. E obrigado por você que ouviu aqui o nosso podcast. E eu agradeço pela sua audiência. Um forte abraço a você. E se puder, indique, traga mais gente, compartilhe. E vamos caminhando junto aí nesse trem do conhecimento. Até mais, até o próximo podcast. Abraço.